pensando em nós dois, cada um na sua, perdidos na cidade nua, empapuçados de amor, numa noite de verão. Ah, que coisa boa! A meia luz, a sós, à toa, você e eu somos um. Caso sério, ao som de um bolero, base dupla, românticos de Cuba Livre, misto quente, sanduíche de gente. Eu fico pensando em nós dois, cada um na sua, perdidos na cidade nua, empapuçados de amor, numa noite de verão. Ah, que coisa boa! A meia luz, a sós, à toa, você e eu somos um. Caso sério, ao som de um bolero, base dupla, românticos de Cuba Livre, misto quente, sanduíche de gente. Caso sério, ao som de um bolero.